412 transponder. Principal, até o pátio 3, também já foi solicitado em infra-aero. Fique atento ao retorno na posição do pátio 3 aqui. Tá livre, prosseguindo. Muito obrigado, 5-4-5 da tribo, prossegue pátio 3. Voo 9283, tem nível de decolagem da pista no 0, vento 080 graus, com 15 nós. Chamei 143 controle. Prossiga. Chamei 143. 043, temos um tráfego da companhia agora, entrou algum problema na cabine. O tráfego está agora a 60 milhas de Duna. Gostaria de saber se o senhor tem condições de manter a velocidade e voar na proa de Duna para seguir como número 1. É positivo. Na proiduna da presente, mantendo descida para 4 mil pés do Xangai 61 no 43, mantenha a presente velocidade, informe quando o senhor iniciar a redução. Ok, proiduna, mantenha a presente velocidade, informará, 61 no 43. 3, decola os 41, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, com 903. O gate do senhor é o 10, ok? Salvador, boa tarde, gol 9283, decolou na Arbor. 9283, contato radar na decolagem subal 13620, após 2 mil pés, autorizado direto, elefa. Após 2 mil direto, elefa, gol 9283. Que está para iniciar o táxi, teve um problema, probleminha, e vai aguardar para ingresso, ok? Vou no 62. Tá ok, tá aguardando, vou 1612, o 01 estaria livre? O 10, no caso, é o do senhor, o 01 não está livre, só nós temos que coordenar com o infra-aero. Tá ok, grato. Intenções, cabeceira 17 ou 10, correção, cabeceira 17 ou 35? 35. 360 autorizado, vento rolo 0 após o SMAP, após descer luta, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge, saída, 120 decimal 8, controle, 54 no 13, transponder. Salvador Galeão, 360 nível, via Ampers 10, após o SMAP, após descer luta, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, 120 decimal 8, o controle, 5413, o transponder. Conforme o caminhão de curva direita, Dael, Leda, Bridge, 208, 543. 5413. Regimento correto, resposta quando pronto. O Golo 042. Obrigado. Golo Salvador, Golo 856, Aerotaxi, PPAB 112, 3 horas de autonomia, Alfa Walter. Autorizado o táxi via parte principal IG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 101, boa viagem. Muito obrigado, parte IG Alfa, ponto de espera de 1895, da 10, 1, muito obrigado, trabalho, boa tarde. Voo número 2, após a passagem da aeronave da Gol, que vai para o ponto de espera no 0, está autorizado ingresso na Juliette. Vai tentar para o follow-me da Infraero, no Traver do 08, para levá-lo até o 10. Afirmativo, vai seguir o follow-me e aguarda a passagem da aeronave da companhia, segue lá para o 10. Obrigado aí. Bom voo. Chego 2, 19, chegou? 4 no 5 da livre apostar. Autorizado apostar 5 no 5. Azul 69199, chame Recife 03325, alterna no 251. 3325 ou 251, obrigado, boa tarde. Boa tarde, um bom voo. 562-1895. Boa tarde, Corona 273, cruzando 234, Corona 63. Corona 273, o senhor identificação dessa 060, chegada bom. 60, bom, Corona 273. Controle SNR 6143, está completamente visual, autoriza 2000 pés. Autorizado 2011, SNR 6143, aguarde vetor final para o localizador. A redução está a critério para aproximação. Ah, o tráfego que segue como número 2 da companhia está afastado 25 milhas de altura. 7143, 2000 pés. Olha, o 6143 tem condições de estabilizar o localizador em primeiros próprios. Gente, o 6143, próxima e através da posição pelo, deve receber um vetor para interceptar o localizador da pista 10. 743. No Solos 47, tá ali o backpack, posso liberar no 45, vai ser. Juliette Charles, Google Controle. Escuta, você tá acertando algum transporte aeromédico? Decolos 47, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Boa tarde, 208. Oi, como é que serra, boa tarde. 4 milhas de cap, eu chamo a minha 327. 327 do Xaner, confere, desça para 2011, autorizada final ILS X-Ray pista 10. A redução está a critério para aproximação. Tráfego que segue como número 1, tráfego da companhia agora a 4 milhas do marcador externo. O 9283, chame Recife no 260, alternando no 288. 260, 288, vou no 283, até o retorno. Até. Controle Salvador, boa tarde, no 856, passa 2000. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, subal 390, perfil Pucajão, Aracaju. Não, perfil da Pucajão, Aracaju, 390, salve, boa noite, 56. Juliette Charles Luda, presente fação 360 pela esquerda. Juliette Charles Luda, não consigo copiar sua transmissão. Ok, 360 pela esquerda. Charles Luda, eu queria reduzir a velocidade do próximo. Afirmativo, reduz a velocidade do Juliette Charles Luda. Provavelmente deve fazer uma espera próxima à posição rotatória. Temos um tráfego em emergência, seguindo para a pista 110, o 10. O motivo do 360 é para evitar um tráfego empate com o tráfego para pouso 97. Sobre a postagem, azul 4206. Está autorizado, 4206. Para o táxi 54 no 5 da trip 3333, POB, 4 horas e 50, alternando Salvador. Já no táxi, e a parte principal em alfa, no ponto do esperador no zero, todos 995, QNH101, Nuno, boa viagem. Nós com 14 nós, Oxiname 143. Livre pouso na 106143. Uno 273, desça para 4.000 pés, ajuste 1.011. 4.000 pés, 1.011, no 273. Oi, então, 1.254, no 5.3, ponto, espera o próximo. 1.254, no 5, visual com tráfego, 2 na curva final, no 0. Sim, ó. Utilizando após o tráfego ali, mantém, aguardando a autorização para a decolagem, o 35405. Posso passagem ali, mantém o 10545. Oi, Virando, obrigado pela sua alienação aí para o 3D. Bom. Final é 327. Continua a aproximação, guardando pista livre, o altímetro no 09. 09, mesmo. É 143, no Solo 52, à direita. A Fox, Solo 21, decimal 9, boa tarde. Prefeito Mercedes Brasília, ciente, 360, prepare a Borelefa, aguarde o instante para a cópia. Puxar a orelha dele aqui, pode deixar. Valeu! Veja, prosseguir via Alfa, reportando antes do ataque 6 Juliette. Alfa, antes do Juliette, 6143. Autorizado a decolagem da 105, 495 na tripulação, obrigado, senhor. Depois, chame agora a torre 11895. Uno 208, controle, 5176, transponda. Cuidado Brasília, Nino 360, da Pedro 37, decola da 10, curva direita, as outras na leste. 5176, transponda, 208, controle. Teve uma SES, cruzamento correto, reporte ponto para o estacionamento. Botará no 4, ponto da 37. Juliette Charles, o louco, cogino, reduza e vai ser o número 2 para pouso na 17. Chanamé 327, vamos tráfego à esquerda, um Charlie 310, prosseguindo para a pouso 107, não vai interferir com sua aproximação. O vento é 100 graus, uma centena com 18 nós, com 18 nós, tem livre pouso, pista no zero. Atenção, trata informação, Chanamé 327, prosseguindo para a pouso 107. 5415, decolou 53, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. Conhecimento do controle nos setores adjacentes. Obrigado, boa tarde, 5495. Decolado na sua escuta. 5415, contato radar na decolagem, suba nível de voo 140, após 2000 pés, voe direto coral. 140, após 2000 coral, voo 5495 da trip, muito obrigado. Voo 1856, chame Recife no 2685, alterno no 2545. Tu vem com o Jurek Charlie, viu? A sua escuta prossiga? Chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, 2256. 373, desça para 2012, lixo na área SXA, a porta estabilizada. 2012, reportagem estabilizada, gol no 273. 1894, voo Iduna da presente, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. Tudo, aqui no Lima, quando possível, estimado de pouso para João Durval. Alô, Xanam 637, livrou. 37, Alfa, importante da Juliette. Alfa Juliette, 37. Salve Salvador, voo no 567, informação, papá. Aguarde instante, gol. O azul 4206, autorizado o táxi via quarta principal, Índia e Alfa, no ponto inspirado 10, torre 1895, QNH 1010, 11, boa viagem. 101, autorizado o ponto espera, azul 4206. A 6327, autorizado o ingresso da Juliette, pátio 3, posição 07. Juliette, pátio 3, posição 07, chama a 6327. Brasil, estimou para cópia? Afirmativo, pô. 67. CNE 6327 vai aguardar a passagem da aeronave da Azul, que vai parar o ponto de esperada 10 após ser autorizado o ingresso no Juliette, parte 3, posição 7. Afirmativo, aguardando a passagem da aeronave da Azul, CNE 6327. Para o táxi trip 5464, estamos com 35 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Trip 5464 vai aguardar para início do táxi, está ingressando agora no pátio 3, uma aeronave da Avianca, após a mesma parquear no 07, está livre o táxi, vai reportar para ingresso no pátio principal, trip. Strip, vai estar visual com a mesma, após o ingresso do pátio 7, para prosseguir, precisará ingressando. 3894, desça para 2011, lixo final SXA, reporte localizador. Desça para 2011, 0091, autorizado em MSX, 0094. Oxa 6210, desça para 3000 pés, ajuste 1011. 3000 com 1011, 6210. 6060, nível autorizado, Viampus 117, decola da 10, primeira curva direita, da. Saída Arbor, após Elefa, 120, descendo a 8, controle, 5435, transponder. Rego 67, 2000 correto, reflexionando para congestionamento. 464, azul, seguir via parte principal, engine alfa, um ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1011, boa viagem. Obrigado, 5464. Bono 273, chame torre 11895. 1895, 3. Salvador, gol 1273. Final da 10, baixada e travada. Salivre com 273, altímetro no 0, no 1. 73. Prisão 97, Guarulhos, 340 autorizado, via Upis 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leda, após Bridge, 1208 decimal 8, controle, 5437, transporte. A 206, decola 01, no controle, 120 decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, bom trabalho. Experimento correto, pode pronto para pressionamento, então 3897. Prólogo no 01, pronto a. A gente está Cirilo, agora na pássaro, aguarda autorização para o Galeão. Bono 01, Galeão 360 autorizado, e Zulu 110, após SMAP, após DCD Lúbito, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leda após Bridge, 120 decimal 8 controle, 5432 transponder. 464, mantenha o ponto de espera inicialmente aguardando. Mantenha o ponto de espera 3564. Confirmando até SMAP, flui após normal plano de voo. Pega da aula de bridge, recorda a posição no zero, foi direito, confirmando 20 decimal 8, responde 5432. No 601, eu peso 10 após SMAP, após conforme roda. SMAP. Regimento correto, pode pronto para posicionamento. Vou dar para o próximo gol, 9601. Torre Salvador, 3894. Quem mantém o 35464 agilizando? Quem mantém 5464 agilizando? 94, boa tarde, continua a aproximação, agora na pista livre, altímetro no 0, no 1. 3894, gente, no 0, no 1. Salvador, Xamero 6259. 6259, Guarulhos. Agora está em foco. Eita, na Fox, solo 121 decimal 9, boa tarde. 219. Ou vai modificar, vai subir para algum outro nível? Vento 090 graus, 18 nós, 18 nós, nível decolagem, dono 0. Decolagem, dono 0, 354, 601, coordenação com a Infraero, vai reportar para o táxi trajado 08, gol no 601. Gente, autorizado, coordenação com a Infraero, 601. O gol no 04, está na posição 3, 08. O gol no 04, está na posição 3, 08. O gol no 04, está na posição 3, 08. 042 na posição 3, pode ser estacionamento. 042, 03, está livre, pós-táxi. Manda táxi também 042. 64. 64, 23. Bahia, quanto a Juliette? Bahia, Juliette. Paulo Salvador, 352. Vamos lá, paga puxa, acionamento. Pacho 3, está livre, pós-táxi. 7, livre, acionamento, ataque. 5219. Sainé 1259, Guarulhos, 360, pronto? Prossiga. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via piso 16, voz Bravo de Zulu, após a CT trilha, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, seta da El, Leda, após bridge. 120 decimal 8, controle, 5431, transponder. 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita da El, Leda, bridge. Pausa na parte do 16, Bravo de Zulu, trilha e corte. 208 ao controle, 5431, transponder. E a 2 segmento correto, corte quando pronto para puxar na meta. Preparado, 2 segmento. Água, 62, 0. No solo é 07, direita na eco, solo 21 decimal 9, boa tarde. Direita eco, solo 21 decimal 9, 324, boa tarde. 706, solo Salvador, 3894. 3894, vai prosseguir via Alfa, reportando em Santa Cruz, Juliette. Via Alfa, até antes da Juliette, 3894. Uno, 8 nós, 18 nós. Ok, livre polo 990 com mente pronta com 18 nós e baixado travado, 6290. Entra. Quatro no 5 autorizado nível de voo no 40 como sinal. Voo no 40, autorizado. Azul 4206, controle. Pesado da presente a prova do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 4206. Digo SR104, vai abordar o instante para o início do pushback. Para o táxi, Romeu 042, 174 a bordo, Cabo Pina, 3:42. 042, sintonizado o táxi, via parte principal em Rio Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, 11, boa viagem. Mantivo, tá livre, céu, ponto de espera 1895, lá, 042. Pessoal, só confirmado, a posição do gol 1273 é 03. 06. Solo, tá 3894, tá prosseguindo o táxi. 394 vai ingressar na Juliette para o portão 3. Juliette, para o portão 3, para 394. Zona, Azul 4206, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, 4206, boa. Boa. 9, à direita, na Golf, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, obrigado. Sou eu, 042, está na ponte, cara, pronto. Boa tarde, Egono 042, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém lá no 0, 042. São Salvador, 5-0 a bordo. 5219, está autorizado o táxi, vai reportar para ingresso no pátio principal. Tem até ponto de apagar ingresso no pátio principal, 5219. Hotel Salvador, Ocean Air 6210, livrão na sua. 6210, vai taxar em Alfa, reportagem do taxi Juliette. Alfa, da Juliette. Sigo 219, autorizado ingresso no baixo principal. Vai taxiar via Índia e Alfa no ponto de esperada 10, torre 18, decimal 95, QRH 101, boa viagem. Ciente, livre ingresso 43, até o taxi, até o ponto de esperada 10, o ponto de esperada 3895, ajustando 011-5219. O 4 no 5, está agora 58 milhas sudoeste de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. É, um morro. A linha aí mantém a 120-5219. 1042, é close 12, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, bom serviço aí para vocês, bom domingo. Aumenta. Está pronto para iniciar? Após iniciarei o seu pushback, ok? 3620. Após 2000 pés, vou ir direto Leda, após Leda Bridge. Positivo, 2000 pés, Leda Bridge. Obrigado, Marília. Marília não, é Mignone, pô. Mignone? Ah, desculpe. Valeu, valeu. Obrigadão aí, de qualquer maneira. Os cariocas agradecem. Os cariocas do outro lado da fonia também, só não confunde. Tá certo. Obrigadão, bom serviço. 1895, QNH 1011, boa viagem. Bate um índice e alfa, bom dia. Obrigado, até a próxima. Nós, 14, nós. 130, decolar, 352, 19. Vai observar a nave da Gol, que está taxando para o ponto de esperada 10, após a mesma livrar o eixo, vai ingressar na Juliette para o 01. Ok, entendeu, 6210, após a passagem do Gol à nossa esquerda, ingressa para o 01. Zero, aguardando contato radar. Falou. 19705, agora instante para início do pushback. 3567, vai coordenar a equipe de solo que, após a aeronave da Avianca parquear a sua direita no 01, está livre o pushback e reposta táxi. A aeronave da Avianca, por enquanto, reposta para o táxi. 01, pronto, está no ponto 010, pronto. 1, boa tarde, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, bom, 601. Um. 209, decolazinho 4, controle 120, decimal 8, bom, boa tarde. 1208, boa tarde, 5219. Bom, controle Salvador, boa tarde, 5219. 5219, contato radar na decolagem suba 160, autorizado direto Arbor após Arbor Conquista. Tá de pegada a restrição? Tá liberado, 5219. Certo, 160, Arbor leva. É. Depois direto Conquista, 5219. Uno 567107, tá livre, repostar. Tá livre, repostará no 567. Obrigadinho. última desça por altitude de tráfego local, da presente tem frequência livre. Última. Do presente direto bridge. Bridge, obrigado mesmo. Pronto, aliado. Mais 01, o vento no 00 graus, uma centena com uma dúzia nós, tem livre decolagem da pista no 0. Livre decolagem da pista no 0, muito obrigado. Manda mais 01. Chame Recife 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, 1-2545, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645, 1-2645. Engenho Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre, 1-2-1-9-5, que é legal no 0-1-2, boa viagem. 0-1-2, Engenho Alfa, ponto de espera, 3-2-1-9-5. Passo radar na decolagem, suba ao 3-6-12-0, após 2 mil pés direto Leda, após Leda, Bridge. Confirma? Após 2 mil pés direto Leda, após Leda, Bridge. 2000 após 2000, Leda e após Leda Bridge, 1-6-0-1. Obrigado. Nada. D5-67, tá livre alinhar e decolar da pistão 0, vento 090 graus, com 1-5 nós, 15 nós. Decola da 1-0, tá preso. Digo QNH-1-0 no 2, boa viagem. QNH-1-0 no 2. Salve Salvador, muito boa tarde, voo no 273, mapa falta, ligação com o Confins. 273, Confins, 360, prepare da Helder da Brisa e agora distante cópia. 360 da Helder da Brisa, guardado. Oeste, passando 070 para 1-60, Alfa Tango 72, trip. Por que é seu uniforme, Mike, uniforme? Passando de áudio descido, uniforme, Mike, uniforme. Digo QNH-1-0-2, boa viagem. Passe. de Alfa, a torre 2925, 312, 567, bom dia. Bom dia. 32 milhas agora, no rumo norte, mantendo 090, com o Bravo Eco 9 Lima. 7TP5219. 08, controle 5444, responda. 1-0 autorizada, peso Lua no meio, decolta 1-0 após decolagem curva direita, da Eldo da Trip, 1-2-0 de cima 8, 3-5-4-4-4 para o gol 1-2-3. Seja correta, pode plano para congestionamento. Câmara para o congestionamento, gol 1-2-3. Uno 042, chame Recife 13325, alterno no 251. 3325, 1251, gol 043. Muito obrigado, hein? Muito bom. Você também, eu vou cobrar carona, hein? Boa, pode cobrar. Tá bem. 0-8, então bom voo, boa tarde. 08, obrigado, boa tarde, 3567. Seu Salvador, boa tarde, 3567. 397 está livre, alinhar e decolar da pista 10, vento 080 graus com 17 nós, 17 nós. Tá 360, passo 2000, vou olhar para o 3, para 3 mil pés, ajuste meio 12, uniforme, Mike, uniforme. Para 3 mil, 12, uniforme. Arigão 567, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-0. Trip 5219 do presente direto conquista. Direto conquista, Trip 5219. Salvador, boa tarde, gol 1940, paciente da papai, da Pascal, no leite 10, para a cópia de Guarulhos. 040, boa tarde, Guarulhos, 360 autorizado, Leandro Pesulo 16, após Bravo Hotel Sulu, após a CT Trilha, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, 120, decimal 8, controle, 5453, transponder. Leda, após Leda Brick 3897. 16 até Bravo Hotel do Bosco Brise e após Rota. Decolando a 10, curva direita na saída da El, Leda e Brise. 1208, o controle 5453 do transponder. 19940 da Gol. 940, planejamento correto, reporte quando pronto para posicionamento. Reporta aí. Salvador, Oceanero 2. 01, informação para o papá. Chame a 1201, no, fez alguma DLA? Foi passado para a empresa de um gasto no nosso plano de voo. aqui, pra que horas foi feito o ADLA? Confirmado, pessoal, só um minutinho. Afirmativo. Decolou 26, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado. Trip 5219, chame Recife na 260, alterno na 288. 1260, 1288, 5219. Controle, gol 1567. 1567, contato radar na decolagem, suba ao 3620, após 2000 pés direto, elefa. Gente, após 2000 direto, elefa, subindo para o 360, gol no 567. Usando no localizador, uniforme Mike uniforme. Uniforme Mike uniforme, complete final, torre 11895. 1195, boa tarde, uniforme. Salvador, Papa Papa, uniforme Mike uniforme. Uniforme Mike uniforme, ciente, vai prosseguir no zero? Se tiver sem tráfego na 17, a gente pode lá. já informo que já tá visual e para apoio ao cancelamento. Gente, uniforme mais uniforme, cancelado 30, base pela direita no 7, reporte final. Reportaremos final, uniforme Mike uniforme. Aguarde. Lista livre e postado. Já pedi para o senhor manter a saída por enquanto, tem um tráfego chegando aqui para Salvador. E após o cruzamento com o tráfego, o senhor deve autorizar o senhor voar bridge. Mantenha o perfil da saída e chame Recife agora. 13325, alterna 1251. Ok, mantenha o perfil. 3325, uniforme livre pouso no 7, vento 090 graus, no 3 nós. Livre pouso, uniforme que informa que após o pouso, parte 5. Gente, uniforme mais uniforme. Charlie, muito boa tarde no regresso, autorizado cruzamento da Boca da Bahia, 500 pés, ajuste 1012, reporta através do farol da barra. No momento não temos tráfego de conhecimento do controle na área da Bahia de Todos os Santos e no corredor AXE. Sacro China 6259, 164 a bordo, 440, Tênia Galeão. Cruzado táxi via Índia e Alfa no ponto de esperada no 0, Torre, 1-1-8-195, que é legal no 0, no 2, boa viagem. Índia e Alfa, 095, obrigado, boa tarde. Uniforme Mike Uniform, Centro Salas 35, frequência livre. É 7, Sam Recife, no 260, alternando no 288. 60, 288, voo 567. Voltando. 201, prossiga. Companhia, estou verificando a questão do plano de voo. A senhorita recebeu alguma TV, algum plano de voo da empresa? Negativo, Sanel. Você poderia informar para que horas foi feito o plano? Sua DLA? Então, eu estou vendo que a companhia lá está verificando, porém, está demorando um pouquinho. Mas vou voltar a falar com o executivo para o senhor. Gente, assim que souber alguma informação, passe-nos, por favor, que assim que chegar aqui, se chegar alguma coisa, eu também aviso. Ok, muito obrigado, estou na atenção. Instalamento Gol 1273, na posição 06. 1273, no 06, está livre, postado. Autorizado, semana atrás, com 1273. Salvador, boa tarde, Oxenia 6259, seu ponto de servidor 10. Gente, Oxenia 6259, Alinda, coluna 0, vento 08, 0 graus, 12 nós. Alinda, coluna da 10, Oxenia 6259. Salvador, gol 1940, pushback, acionamento no gate 10. 10, coordenação com a Xaero, reporte através do 08 para início do táxi 1940. Ah, tá ok então, para reportar através do 08 para o táxi, gol 1940. Meu Romeu Fox Trot Lima, prossiga. Gente, o Romeu Fox Trot Lima, CN01, 50 abaixo, pronto, farol da barra. Yank Delta Charlie, controle. Tem condições de confirmar a distância em relação ao farol da barra? Gente. O Romeu Foxtrot Lima, autorizado cruzamento da boca da Bahia, 510, 1012 ajuste, acionando 0150 normal. Bom, temos o tráfego de Yank Delta Charlie agora a 500 metros do farol da barra, também seguindo o regresso a Salvador. Essa identificação dessa para o 050 para o editar. 050 para o editar. 50 para o editar.